frente. 2022 autorizado, X-Ray, reportagem estabilizada. Quem querer for, me chame parcela externa, chame visual com o campo, com o trem baixado e travado, 160 com 12. Chamará visual com o campo. Diagonal 982, Cipro Apita. Volo 982, táxi via Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette, Gol 1982. Mike Serratel, decolado aos 5-1, mantém aí restrição de 1000 pés no corredor axé, chama o controle, Foro 208. 1000 pés, corredor axé, 208, bom dia, obrigado. Cancelamento, o esquema de forma está visual já, baixado, checado, pouso 117. O Xeré 6311, autorizado a decolagem, 160 com 12. Xeré 6311. Luiz, quem é que ele foi? Eu entendo, eu entendi que é a intenção de pôr 17, é isso? Positivo. Ok, plano modificado. Está autorizado a circular pela direita, 1-7, chama na final, baixado travado. Positivo, chamará baixado checado. Pela esquerda. Na final, baixado checado, isso que é que ele foi. Seguir a linha do litoral ou vai voar direto? Mas ela tá. Se possível, eu vou direto, senhor. Qual seria pro ideal? 27. Céu 240, céu. 240, ok. Está autorizado voar direto, Mike Serratel. Livre também a ascensão a 125. Colado ao 53, chega o controle 1208. 208, boa. Quem é que uniforme, cheque trem? Já checado. Está autorizado o pouso na pista no 7, 160 graus, 129. Aqui autorizado pouso no 7, o esquerdo de fora. 1 no contato radar, suba ao 360, saída da Elfa. Poderia levar na proje da Elfa, Leda, senhor? Presa da Elfa. Fono 982, visual com táxi da companhia do pushback. Vai guardar início do táxi do mesmo e ingressar após o gate 04. E após a passagem, Fono 982. Três táxi, 9,6 a bordo, 12,55, confirma. 23 Palmeiras. Boa noite, meia. Meia dúzia, o ajuste no lugar 22, tem uma boa viagem. Direita, 286, 1022, nada, pode ser. Cheira 6250, chame passando externo, trem baixado travado. Ciente, bom dia. Ali decola sem parada? Irmão. Ok, sem parada, girando manobra, ali decola 150 com 12. Tem um R2 na final aí a meia milha do externo. Decola 1-0 sem parada. Para ingresso no 7, Liente Bravo Delta. Na escura da torre. Ok, tenta urubus aí na final, ok? Continua a aproximação, guarde pista livre e, por gentileza, faça um check no equipamento rádio, está muito baixa a transmissão. Siga. O Camisa Bravo está aqui ao setor da corrida do setor do Palmeiras do Sul, em Camaçari. O Camisa Bravo já foi do setor. 208. 208, bom dia. Filete Bravo Delta, reporte alinhado e pronto, cabeceirão no 7. Ligou 1073. 1073, contato radar, subal 340, saída da área. Sobe 340, vai necessitar desvio após 2000 pés, curva à direita, na proa 210. Felipe, desvio após o Leda. Pode desvio, Leda, obrigado. Ok? 160 com 10. 160 graus com 10 nós. Guiné 6250 no solo 01, 1301, libere a direita, chama o solo 219. Serra Foxtrot Yankee, Scott Ident, fly Itabe position, descend flight level 100. Fly Itabe position, descend flight level 100, Serra Foxtrot Yankee. Telemetria 1-1, Centro Recife, 1251, alterno 1-3325. 251, 3325, boa. Papá Romeu, Romeu Hotel. O Romeu, Romeu Golfo, foi o horário do plano para São Paulo? Romeu Golfo é transporte enfermo? Que o plano já tá vencido, ok? O plano foi para as 12 Zulu. Faça um check. Faça um check com a sala IES, por gentileza, para fazer um novo plano. Ok? Que já tá vencido isso. Infelizmente não tem como, nem o centro tem o plano para o centro está vencido. Mas eu vou checar com a sala IS aqui e já entre em comunicação com a mesma, ok? O Romeu Golf é o solo? Que já faça comunicação com a sala IS para efetuar um novo plano. Que aí já chegando no meu sistema, eu já passo a autorização para o senhor. Juliette, portão 2. Era o 2, era o 2. Serra Foxtrot Yankee, descend to flight level 050. Descende to flight level 050, Serra Juliette Bravo Delta decolou ao 05, chama o controle 1208. Gol 1073, Centro Recife 1251, alterno 1325. 251-3325, gol 073, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, só passou Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta no meu pet, corredor Xé, reporte para o da barra. Prossiga, 35595. Ok, muito bom dia. 1-4. Vou dar para coordenar para você, 1-4-0 para Nelson. 1-4-0 e Nelson, Stat. Em coordenação com a mesa, ela ligou pra cá, estou em coordenação com a mesa. Dois tais. Cópia. Autorizado o convoio nível 240, pista no 7, curva à direita, saída da El, após direto destino, controle 120-8 e aguarda o transponder, o Romeu, Romeu Golf é transporte firme confirmado, né? Ok, Pátio se encontra? Ok, acione e para o táxi vai chamar a torre 1862, Romeu, Romeu Golf, o ajuste 0022. Delta. Atenção. 11. Tchê. Tenho no meu pés para prosseguindo Valença ou Jet Bravo Delta. Trotiante, descendo to 2000 feet, altimetro 7102. Descend 2000 feet, 1022, Serra Paciente. Azul 4207, identifique, chegada Bonf, desça e mantenha 4000 pés, com ajuste no 022. Foxtrot Anti, clear to intercept the final approach. Clear intercept ILS-3, yeah, Foxtrot Anti, runway 10. Romeu Golf, acione e chame para o táxi. Prossiga. Como recebe a torre? Está autorizado, acionamento, chame para o táxi. O transporte de enfermo é confirme. Pista 1-0, curva direita, Tael, Leda, pós Leda e Leos, controle 1-2-0, décima 8, transponder 5-4-7-0. Ok, 1-4-0 para Leos, Golf 677, decolada 10, curva direita, Tael, Leda, 128, 5-4-4-0, transponder, ok? Sim, 5-4-7-0, 5-4-7-0. 5-4-7-0, obrigado. controle Salvador, o Olimpo 50. Salvador Control, Sierra Fox Yankee Establish on IOS X-Ray Runway 10. Sierra Fox Trent Yankee, complete final approach, contact tower frequency 118.6. 118.6, Sierra Fox Yankee. Confirmando Olimpo 40. Afirmativo, Olimpo 40, cidade de Natal para a Patrulha Atlântico, mantendo 240. Solicita descer para 5 mil pés, está mantendo 035, radial Salvador. Ok, I have in sight, clear to land runway 10, wind is 150 degrees, 15 knots, over the field it's raining and the runway is wet. Clear to land the runway 10, yeah, Fox Yankee. Salvador, voo 1397, estou na posição meia dúzia, centro da informação Lima, autorização para São Paulo, Congonha. 1397, Congonha, só um instante a cópia, ajuste 1022. 22, aguardando cópia, 1397. Mike Serra Hotel. Chame Centro Recife, 1251, alterna 1288. Sim, o meu Golf é Porsche alinhado e pronto na 17. Papá, Triple Romeo Golf, livre de decolagem, pista 97, 1, 50 graus, 1, 2, 9.